controlador na escuta do Alfa em Kiosk. Alfa e Anquiosca. Prossiga, Alfa e Anquiosca. Ok, o Alfa Anquiosca solicita autorização de reboque do pátio 3 para a ponte número 3. Do gate 03 do pátio 1? Pátio 3 para a ponte 3. Do pátio 1. Positivo. Ciente, chame para o término do reboque. Ok, obrigado, Alfa Anquiosca. Salvador, aqui é o Alfa Yankee Oscar, informando o término de reboque, ponte 3, obrigado e bom dia. Bom dia, obrigada. Paulo Salvador, Golo 961, bom dia, a gente chama com o hotel. Golo 961, informação hotel, confere, copia 360 para Galeão. Copia Golo 961. Autorizado Salvador Galeão, nível 360. Defesulo 10, SMAP direto Lúvito, direto para Vacena, conforme rota do plano de voo. Decola do 10, curva direita, na Leo da Bridge a saída. 5435, transponda. Controle opera 120.8. Autorizado Galeão, nível 360, Piotr Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, Decola da 10, da Euleda Bridge, Transponder 5435, controle 208, voo 961. Estacionamento correto, chamei pronto, pega estacionamento. Chamarei. Salvador, o 961. Pega pushback acionamento? Não, negativo, eu tô com informação de portador aberto, será que é no solo aí ou alguma outra aeronave? No solo não é não, deve, pode ser de outra aeronave. Ok, tô com um forte chiado aí. A frequência do solo autoriza ficar me escutando, foi? Tá autorizado. Fiquei ficando na escuta da torre então. Bom dia, senhora, identificação chegada ao Bolf. O ideal dessa parada hoje é o PES, que é legal no 0 no 2. O ideal específica, autorizado 2.1, que é legal no 0 no 2, que é 35 no 0. Continua aí. Provavelmente essa interferência que aqui a gente não estava recebendo nada não. Prossiga. E agora normalizado o barulho na frequência, vou manter a escuta do solo. Sente, obrigado. Salvador, bom dia, Avianca, Oscar, November, Hotel. Oscar, November, Hotel, prossiga. November, Hotel, solicita autorização de reboque do pátio 3 para a pátio 1, posição número 5. Autorizado, chame quando término, por gentileza. Ok, senhora, muito obrigado, iniciando o reboque, mantendo a escuta e informaria a posição. 7 3, acione identificação chegada a mar e desça para nível 050. Chegada a mar, 050. E 5973, oi, direto do ano. Na 3517, autorizar a sinal INS. Autorizando o sinal INS na 3517. Autoriza 3597? Prossiga. Autoriza na presente direto Duna? Autorizado. Autorizado direto Duna da 3597. Bom dia, Golan 865, Marcão Hotel. 865, bom dia, acione identificação chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, que legal no 0 no 2. 4 mil na Bonf, com 1000 e 2 lá embaixo, Golan 865. Salvador, o Avianca Oscar Novembro Hotel, estacionado na posição número 5. Obrigado e um bom dia, senhor. Bom dia, obrigada. Senegal 0-2, autorizado, sinal ILS. Bom dia, Porto Alegre, o 9186 tá 3597. Bom dia, cheque trem. Autorizado 90, 080, meia dúzia, 1012, um ajuste. Solo Salvador, TAM 3171, com informação hotel, portão 06, autorização Guarulhos 340. Estamos aqui coordenado 360, aceita ou aguarda a coordenação? Aguardo a coordenação 340, TAM 3171. Gente, aguarde. Zona 7, o anel Sol voltando. Prossiga. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, conforme solicitado. Eu preservo 16, Belo Horizonte, direto trilha. Decola Zona 0, curva direita, da Euleda Brilha, saída. 5445, transponda, controle, opera no 208. Autorizado Guarulhos, 340, via Upper Zulu, 16. Dael, decola da 1-0, curva direita, Dael Leda, Leda Bridge. Intercepta Zulu 16, BHZ, direto Trive, 5445, transponda 208, controle, TAM 3171. TAM 3171, no cotejamento correto, chame pronto, pushback acionamento no 06. Chama pronto, nesta para pushback acionamento 06, TAM 3171. Já está pronto? Negativo. Bem, então quando chame pronto. Afirmo. 517 aos 30, direito 219. Bom dia, tá 3517. Tá 3517, bom dia. Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette 04, tá 3517. Salvador, bom dia. Do 4040 para Confins, da Hotel. Azul 4040, muito bom dia. Copia 340 para Confins. Autorizado, Salvador Confins, nível 340. Seu peso 16, decola no zero, curva direita, Delta e da Bridge a saída. 5450, transponda, controle opera, 120, decimal 8, até o confere. Azul 4040, autorizado Confins, nível 340, via sobre Zulu 16. Decola 10, curva direita, saída da Leda e Bridge. Responda 5450 e 208, confirmo. Azul 4040, cotejamento correto, chame para o spec acionamento no 01. Alto 970, acione a identificação, voa direto do Duna, desceu nível 050. E o 5973, chame Torre, no 186. 186. 865, desça para 2000 pés, autorizado, sinal ILS. 2000 vai para Monaxé, igual a 185. Bom dia, continue aguardando pista livre. Eido. Autorizado, 90, vento norte, 29. Solo Salvador, TAM 31-71-06, pushback acionamento. Olha a equipe do Solo, chama para o táxi. Chama para o táxi, TAM 31-71. Só não perde mais aqui, Salvador, não peguei, O 0093, acione identificação, chegada a bom, fica separado 4 mil pés, que legal no 0 no 2. Salvador 36, direita, 121, décima 9. 865, torre, nono 86. 286, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, pra cá, 670, pro jogo 210. 570, bom dia, Sony, identificação chegada a Marte, desce para o nível 060. Geral 9970, desce para 2 mil pés, que legal no 0 no 2, autorizado a final ILS. Descendo para 2012, informado e estabilizado. Até ainda chegar no 6570. Bom dia, avistado. Continua a aproximação, aguardando o calibre. Zona 961, no pushback estacionamento noite. Zona 961, qual é a equipe de saúde, chama para táxi. Autorizado, chama táxi, Zona 961. Pouso autorizado, na 1-0, o vento em Salvador, 030 graus, 2 nós. Rio 5973, chamou o sol. Juliette, pátio 3, com o latente ao sinalizador. Alvo, Juliette, pátio 3. Para o táxi, o TAN 3171, com 180 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, alternado o Galeão. O Rio 5973 vai dar passagem ao Airbus da TAM. Dará passagem. TAM 3171, livre táxi até o ponto de espera da parte principal, Índia, no ponto de espera torre, em 118.95, ajuste no 0 no 2, bom voo. Autorizado táxi, pátio Índia, ponto de espera 11895, confirma? 1186, desculpa. Tranquilo, 1186, tá 3171. Aos 40, direito do jornal. dia, 1865, Gol Libra. Bom dia, Gol 1865, motorizado táxi Alfa, repórter Ângelo Juliette. Alfa, repórter Ângelo Juliette, 1865. Táxi Gol 961, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Campinas, com 113 a bordo. Líder táxi até o ponto de espera, via parte principal, Indiano, ponto de espera, torre em 118, decimal 95, ajuste no 092, bom voo. Táxi Índia, ponto de espera, torre 386, Gol 961, obrigado, bom dia. Táxi Sacago 6570, reduza 2209. 40 que eu outro zero, que chamou o Paulo? Afirmativo, para pushback para mim. Sim, então após a passagem do Boeing a sua cauda, quando a equipe de solo chama para o táxi. Sim, já pode passar o Boeing. O Gol no 865, direto Juliette 08, portão. 08, 185, obrigado. Zona 71 autorizada. Ingresso da colagem da 10, vento norte 29. Oi, LS Federal 9970. 9970, chame torno 186. 186. 1093, dessa para 2 GPS, autorizada final em LS. Estamos a cargo 6570, dessa para 3 GPS, em legal no 0 no 2. 3, 3, 4, 2, já está 6570. Visual com o tráfego na final. 961 após o pouso do Boeing na final, ali mantém. Tempo autorizado, nome 0, vento 0, 10 graus, 049. 71, decolada às 4.612, controle 208. Salvador, tá 3171, bom dia, vai cruzando 1.400, 3171, bom dia, contato cadastro, 340, voe direto Leda. Direto Leda, para 340, tá 3171. Às 8:09, bom dia, acione identificação, vou direto Duna, desça para o nível 050. E direto Duna, 050, na 8:09. Geral aos 48, direito 219. Salvador, 4040, 4040, confirme os dados do táxi. 2050, 1110, Gamião. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-2 e meu voo. Via Índia, ponto de espera... 1-9-5... Azul 4040, torre 1-1-8-6. Ok. Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, bom dia, Alfa Juliette, passe 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Juliette, passe 3, Sideral 9970, para o Sideral, sinalizador. Tente no 093, continua com a rampa livre.